ouvinte, está começando mais um Notícias Quebrando, o seu dedo molhado enfiado na tomada das notícias do The Library is Open. Eu sou Cairo. Eu sou Telo. E eu sou Rodrigo. Hoje a gente não tem notícias ruins. É a primeira vez em semanas que a gente não tem notícias ruins no Notícias Quebrando. Tirando o Brasil, né, que é uma notícia ruim por si só, as notícias que temos na pauta não são ruins, olha só. Pois é, a gente vai começar com a notícia de que o sexto acusado pelo assassinato da Dandara dos Santos, a travesti aí que virou um símbolo, né, da violência transfóbica, infelizmente, porque perdeu a sua vida, esse sexto acusado foi condenado a 16 anos de prisão. O nome dele é Júlio César Braga da Costa. Puxa, tinha que ser Braga. Ele foi condenado no dia 23 de outubro a 16 anos de prisão em regime fechado, certo? O assassinato da Dandara ocorreu no dia 15 de fevereiro do ano passado. E ela foi espancada e assassinada em plena luz do dia no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, no Ceará. Segundo o promotor Marcos Renan Palácio, do Ministério Público do Ceará, que é um dos responsáveis pelo processo, este acusado especificamente foi identificado no vídeo, porque não apenas eles mataram a Dandara, mas fizeram questão de filmar. Ele foi responsável por dar chutes na cabeça da Dandara e pegou os pés da vítima para jogar em cima do carrinho de mão quando ela já estava quase sem vida. Este mesmo promotor afirma que essas agressões qualificam ele como um homicida, ou seja, são suficientes para condená-lo por homicídio, a exemplo dos outros 5 agressores já condenados no caso da Dandara. Então, assim, é uma boa notícia, mas ela vem carregada de coisas aí, de que, por exemplo, ele é o sexto acusado pelo assassinato da Dandara. No mínimo 6 pessoas se reuniram para matar uma outra. É um absurdo, e também eu acho um pouquinho de absurdo que esses crimes não estejam sendo também qualificados com agravante de ódio ou de crime passional, como é chamado também na nossa legislação. Mas enfim, continuaremos também acompanhando o caso, que ainda tem 2 acusados que não foram capturados pela polícia. Estão denunciados, identificados, mas ainda não foram capturados, que é o Francisco Wellington Teles e o Jonathan William Souza Silva. Continuando nas notícias boas, vindo agora aqui pro estado de São Paulo, ocorreu na semana passada, em assembleia na Universidade Federal do ABC Paulista, a UFABC, a aprovação, depois de muita luta, proposições em assembleia, proposições da reitoria, a cota para ingresso de pessoas trans na Universidade Federal do ABC. A cota estabelecida pelo Conselho Universitário é de 1,5% para estudantes trans e travestis nos processos seletivos da universidade, que ocorrem via SISU, né, o Sistema Unificado das Universidades Federais, cuja prova base é o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. 1,5% das vagas no âmbito da Universidade Federal do ABC atualmente corresponde a 32 vagas das 2.008 vagas que serão oferecidas para estudantes neste próximo vestibular, que inclusive está para acontecer, porque neste final de semana acontece o Enem, né, em todo o Brasil. Aconteceu, perdão, neste final de semana. Dessas 32, metade serão destinadas à população trans com vulnerabilidade socioeconômica. Ou seja, além da cota de participação de entrada, de garantia de entrada na universidade pela sua identidade de gênero, também vai ter o adicional aí da questão de situação socioeconômica do ou da candidata. A UFABC tem muitos cursos, inclusive muitos cursos que já são bem conceituados no MEC e no mercado de trabalho também. E isso é uma vitória muito grande, principalmente do Prisma. O Prisma é o coletivo interno, desde a UFABC, da movimentação estudantil relacionada às lutas das pessoas LGBT. O Prisma começou a campanha para as cotas trans lá na UFABC há 2 anos atrás. Então foi realmente uma luta muito longa, mas que aí obteve uma vitória. Espero que, junto com outras 2 ou 3 universidades do país que esse ano também aprovaram cotas trans vestibulares, isso gere um movimento e outras universidades possam aderir a essa política aí pelo Brasil. E está em cartaz no Brasil, a partir dessa semana, o filme Tamara, que é um filme da diretora Elia K. Schneider, que é uma diretora estadunidense-venezuelana, que conta a história e a trajetória da Tamara Adrián, que é a primeira mulher transexual a ser eleita deputada na Venezuela e na América Latina como um todo. O filme, né, na obra, a Tamara vai ser interpretada pelo ator cisgênero Luis Fernandes, que é um ator famoso da Venezuela, e vai ter 2 momentos, né, no filme, onde você tem tanto a Tamara antes dela entrar no processo de transição, vista como o Theo, né, que era um advogado, com 2 filhos e tudo mais, e todo o processo dele se entendendo enquanto Tamara. Obviamente, nessa questão de o filme da Tamara ser interpretada por um ator cisgênero gerou alguma discussão, as pessoas começaram a falar sobre, principalmente pelo fato de que as pessoas trans precisam de visibilidade e cada vez mais esse movimento tá ficando maior de pessoas defendendo que pessoas trans devem e precisam desses empregos, né? Então é muito importante isso. Porém, o que a diretora fala muito, que inclusive a diretora ela tem já um histórico de tratar sobre assuntos mais delicados na sua carreira, ela sendo filha de um sobrevivente do Holocausto, ela disse que o assunto será tratado com delicadeza e que ela escolheu usar esse ator tanto pela visibilidade que o ator já tinha, quanto pelo fato de que isso ajuda a contar a história da trajetória completa, né, do personagem. E uma coisa muito interessante que a diretora fala é que ela não queria que a Tamara fosse representada como uma pessoa frágil ou como uma pessoa né, que é tipo uma minoria. Obviamente ela é uma minoria, mas ela não queria que ela tivesse uma cara de coitada no filme. De acordo com a diretora, quando, abre aspas, quando se escreve um personagem que pertence a uma minoria, é importante não os retratar com uma espécie de pena. É como se esses personagens se tornassem inferiores. Ao contrário, são fortes que lutam por seus direitos. Tamara é exatamente assim. Além de sua força, é uma mulher que nunca olha para trás e está sempre interessada no progresso. Uma outra polêmica que surgiu também são sobre questões de nu frontal que acontecem no filme, onde a gente tem a questão da genitália do ator e o que acaba genitalizando a discussão sobre a transexualidade no filme. Porém, também é uma questão que a diretora estava ciente e afirma que isso não deve enviesar o fato. De qualquer forma, o filme é distribuído pela Lança Filmes. Ele estreou com bastante sucesso em festivais internacionais, com 13 prêmios, entre eles o de melhor filme, melhor ator e melhor trilha, no Festival Internacional de Cinema de Milão e no Festival de Cinema Latino-Ibérico da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Então vão lá assistir nos cinemas, ou procurar aí na internet onde vocês encontram, o filme Tamara, da diretora Elia K. Schneider. E uma outra notícia que aconteceu, a nossa drag queen famosíssima maranhense Pablo Vittar, maravilhosa, fez um post no seu Instagram, assim que tivemos a infeliz notícia da vitória de Bolsonaro, né, falando sobre o fato de que ela está com a comunidade e ela resiste. E algumas queens que nós conhecemos, famosas de RuPaul, comentaram essa postagem. A Shangela, né, que faz uma participação aí no filme da Lady Gaga que eu e o Rodrigo prestigiamos ontem, que é bem legal, inclusive. É divertido. Não é um filme que vai salvar o universo, mas é divertido. Eu tô esperando até agora ela cantar Joane no filme. A Shangela postou: "Estou com você, minha irmã", né? Obviamente isso em inglês. A Tati Quebra Barraco também respondeu com "A luta continua". E a Lia Clark, também maravilhosa, postou "Estamos todos juntos". Então é isso aí. Vamos tentar lutar. E sabemos que Pablo e todas essas outras pessoas maravilhosas estão do nosso lado. Outra coisa também envolvendo a Pablo, que agora nessa terça-feira, dia 30, aconteceu o evento de lançamento do Super Drags, né? Que é a nova animação da Netflix brasileira voltada para o público adulto, e que nós não fomos convidados, inclusive, me sinto magoado, nós do The Library's Open não fomos convidados. Ai, precisa isso? Precisa. Mas anyway, a Pablo foi lá e fez um show maravilhoso, disse: "Resistam sempre, não deixe que ninguém acalhe os sonhos de vocês, a gente já faz isso há tanto tempo, amo vocês". Então a Pablo foi lá e cantou a música original que ela fez para a animação, chamada Highlight, que é interpretada pela sua personagem Goldiva no desenho animado. A gente já vem falando aqui um pouquinho sobre Super Drags, né, que na versão de dublagem americana vai contar com algumas queens de Drag Race, como a Trixie Mattel, a Shangela, a Ginger Mindy. Então, por favor, acompanhem essa animação e façam com que ela não seja a única, né? Que com o sucesso dela venham mais e mais. Que se não tiver dado nenhuma merda no final de semana em que gravamos esse episódio, estreia hoje, segunda, dia 5, na Netflix. Exatamente. E ainda bem, Pablo Vittar continua indo cada vez mais longe demais, né? Bom, vamos agora para o nosso Boletim Drag Race, o seu drop semanal sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. Então, depois de consumir metade do nosso 2018, né, com duas temporadas seguidas de RuPaul's Drag Race, nessa semana passada foi anunciado que em 7 de dezembro teremos o episódio especial de Natal RuPaul's Drag Race Holy Slay Spectacular, que vai ao ar na VH1, né, no dia 7 de dezembro. Fuso horários e horários de verão, se não estou enganado, vai ser 22 horas aqui do horário de Brasília. O episódio vai escolher a primeira America's Drag Race Christmas Queen e contará com participações de Erika O'Hara, Jasmine Masters, Kim Chi, Latrice Royale, Mayhan Miller, Shangela, Sonique e Trixie Mattel. O que a Sonique tá fazendo nesse meio? Ah, tava com a agenda vaga, né? Que competirão em desafios com temática de Natal, dançarão coreografias criadas pelo Todrick Hall e dublarão músicas do Sleigh Bells, que foi o primeiro álbum de RuPaul de Natal que a RuPaul lançou, se não me engano, em 2015, e também do novo disco de Natal que ela acaba de lançar, que é o RuPaul Christmas Party, né? Que já está disponível. A gente sabe que RuPaul não é boba nem nada, ela sempre aproveita aí esse cross-marketing, né? Se é que existe esse termo, se não é o cunhei agora. Inclusive, não foi a gente que pediu. Ninguém pediu. Dois, a Sonique tá aí pra cumprir a cota. Eu realmente mudei de ideia com relação a mulheres trans, tá, amores? Boa. Faz boa. Sentido. Bem lembrado, cara. E muito provavelmente eles devem usar esse especial pra anunciar a data ou da quarta temporada do All Stars ou da 11ª, né? Com certeza. A gente acredita que sim. Eu espero que sim, porque não quero fazer dois episódios sobre isso. Então, mas eu acho que talvez depois desse episódio desse Holy Slay, no final a RuPaul fala: então, semana que vem anunciaremos as participantes do All Stars 4, que acontece no dia tal, tal, tal. Eu já acho que vai terminado, tipo, vejam agora o vídeo de, não Meet the Queens, mas assim, o vídeo de trailer, sabe aquele trailerzinho? Uhum. Da próxima temporada. Sim, é muito provável. É a segunda vez que a RuPaul nos brinda aí, né, digamos, com um especial de Natal. O primeiro foi o psicodélico Green Screen Christmas, em 2015, que ninguém entendeu nada até hoje, né? E nesse episódio especial, Michelle Visage, Carson Kressley, Ross Matthews e Todrick Hall estarão de volta ao painel de jurados. Obviamente, como se a gente tivesse alguma outra escolha, nós vamos falar sobre o Holy Slay Spectacular no The Library's Open do dia 10 de dezembro, que é o nosso episódio imediatamente posterior ao especial da RuPaul. Bom, nessa semana passada rolou aí as tradicionais festas de Halloween nos Estados Unidos, né? E numa festa no Brooklyn, em Nova York, a Valentina apareceu montada de Aja, com o look de Princess Disaster, aquele look já icônico do episódio Dragly Ever After, da nona temporada, que foi o episódio em que no Nantucket a Aja proferiu aí o maravilhoso e já icônico discurso Linda Evangelista, né, que já tá aí marcado no cânone de Drag Race. E não só isso, não só se montou como Aja, mas Valentina ainda se apresentou dublando aquele remix maravilhoso feito pelo Adam Joseph com o discurso da Aja, que estava também nessa mesma festa e tirou uma foto ao lado da sua ex-rival Valentina, provando que o amor e o drag superam tudo, não é mesmo? Que bonito. Oh. E falando ainda sobre a Valentina, acabou de rolar também na semana passada o primeiro spoiler oficial, digamos assim, sobre o All Stars 4, confirmando a participação dela na competição. Quem tá acompanhando aí os spoilers sobre All Stars 4 já tá sabendo desde lá de não sei quando que a Valentina estaria entre as participantes. Pois bem, no dia 29 de outubro, foi divulgado que a Valentina vai estrelar a produção da Fox para o musical Rent, né? Que é um musical que fala sobre jovens americanos em Nova York no final dos 80, começo dos 90, lutando aí contra várias coisas, como por exemplo especulação imobiliária, né, a dificuldade de conseguir emprego, pobreza, fome e HIV, né? Inclusive Rent é maravilhoso, gente, quem não teve oportunidade de conferir, existe um filme que eu não faço ideia de quando é ou de quem dirigiu. Eu acho que é 2000 e pouquinho. Mas é um filme válido pra gente que não tem como conferir a montagem da Broadway, né? Enfim. E nessa produção da Fox pra Rent, a Valentina vai interpretar a drag queen Angel, né? Que é uma personagem, uma drag queen porto-riquenha, que, assim como vários outros personagens de Rent, é HIV positivo. E muito aí da sua história gira em torno disso. E pra mim, pelo menos na minha opinião, a Angel é a melhor personagem de Rent. E tem as melhores músicas, inclusive, né? Sim, sobre a dúvida, o filme é de 2005. Gente, ele tem um subtítulo, Rent, Os Boêmios. Isso só em português. Porque Rent é aluguel, gente. Não tinha como fazer um filme traduzido. Aluguel. Aluguel, o musical. A questão é que o press release da produção da Fox menciona, tem a bio, né, de todos os atores, e na de Valentina menciona, entre outras coisas, que ela estará retornando ao RuPaul's Drag Race na temporada All Stars 4. Então a Fox acabou aí de revelar algo que todo mundo já sabia, mas que não era oficial. Bom, vamos ver aí então, né, quando sai a confirmação do cast de All Stars 4, e vamos também torcer para que a Fox não destrua Rent da mesma forma que destruiu Rocky Horror Picture Show. E Grease. Porque, gente, o de Grease é triste. Eu tenho uma dúvida. A Valentina atua? Outra dúvida. A Valentina canta? Olha, eu tô bem curioso, porque assim, a personagem Angel, realmente ela exija que a pessoa que a interpretará atue muito bem e... tem um range emocional e ali. Cante muito bem. Então, assim, a única referência que a gente tem da Valentina atuando é aquele desafio com a Nina Bonina Brown, que foi... Sim. Mas assim, não em defesa da Valentina, mas talvez vocês dois até saibam falar com palavras melhores, mas pelas coisas que eu acompanho de assistir coisa da Broadway e procurar, o necessário muitas vezes para vários personagens, não todos, mas para vários personagens numa peça da Broadway normalmente, é a pessoa ter o canto técnico. Então assim, ela não precisa necessariamente ter uma voz incrível ou um talento musical, assim, porque a maior parte das músicas, a maior parte dos personagens exige o canto que você aprende fazendo aula de canto, sabe? É bem técnico mesmo. Tanto que todo mundo que a gente conhece de Hollywood já fez alguma coisa na Broadway. Eu penso nessa questão de uma forma meio que oposta, assim. Eu acho que pelo que a gente conhece da Valentina, de vê-la falando e atuando como uma drag queen, a gente nota que ela tem um alcance vocal necessário para isso. Só não sabemos se ela tem a técnica para usar esse alcance vocal, entendeu? Ah, aula. É isso que eu tô falando, eu acho que é tipo assim, o tipo de capacidade necessária pra isso, ainda mais que não é ao vivo, não tem fôlego envolvido, porque é uma coisa gravada, é tipo, aula de canto resolve, sabe? Fora que nesse caso, todas as músicas são gravadas bonitinhas em estúdio e na hora de atuar eles só dublam, né? É mais fácil, entre aspas, né? Mas não quer dizer que também seja totalmente fácil, qualquer um poderia fazer. Não é assim. Sim, tanto que o de Greasy e o de Rock Horror são péssimos. Só pra finalizar esse assunto, esperem polêmicas dentro da comunidade Latinx dos Estados Unidos deles colocarem uma pessoa mexicana pra interpretar uma personagem porto-riquenha. Exato. Bom, ótimo ponto esse, inclusive. Foi esse então o nosso Greg Race da semana. Vamos para as nossas indicações da semana. Quem começa hoje? Eu posso começar, que é o seguinte, já que você falou de Rent, que é uma coisa que eu gosto muito, eu tenho uma dica pra dar pras pessoas envolvendo musicais. Que é o seguinte, Rent, né, como o Rodrigo falou, foi transformado em filme, mas existe um costume nos musicais da Broadway, principalmente quando eles são feitos de maneira muito ambiciosa, assim, é de fazer, em algum momento, no começo, né, logo nas primeiras gravações, uma gravação original com o elenco original. O que significa isso? É uma peça onde não vai ter público, mas eles vão interpretar a peça e vão ter multicâmeras no palco. E aí eles salvam isso como um filme. Não chega a ser um filme, porque tá sendo um teatro, mas é um teatro gravado como se o câmera fosse um dos personagens, né? Ele tá ali no meio do palco. Não é só visto de um ângulo fixo. E o de Rent é muito maravilhoso. Vocês conseguem encontrar ele no YouTube. Eu não vou ter o link certinho, mas eu posso procurar, a gente tenta colocar. Mas ele tem, inclusive, quem faz a Mimi, que é a personagem da Rosario Dawson, no original, é a mesma atriz que faz a personagem da Angélica em Hamilton. Que também é uma outra peça que, aparentemente, a gente vai ter um filme desse saindo em breve, reza a lenda. Mas caso vocês não consigam, reza a lenda que na biblioteca do Paulo Coelho, não estou dizendo que eu tenho esses arquivos, mas na biblioteca do Paulo Coelho, vocês podem encontrar a filmagem do ato 1 e ato 2 com legendas em várias línguas. Não que eu tenha, mas vocês conseguem encontrar. Eu gostaria de indicar hoje uma série, já que eu passei várias semanas indicando discos. Eu volto para as séries. Essa série não é do Netflix, então ela tem que ser obtida aí por meios alternativos, mas está valendo com certeza muito a pena, que é The Gifted, que é a primeira vez que a Fox acertou aí na sua compra de propriedade intelectual de X-Men para adaptações audiovisuais. A segunda temporada da série, na verdade, começou recentemente. Está sensacional e eu recomendo muito forte, porque você começa a assistir achando que, tipo, ah, mais uma série boba de heróis e não sei o quê. E a série fica muito pesada ao longo da primeira temporada. E o final é absolutamente surpreendente, devastador. E essa segunda temporada tá sendo muito interessante, principalmente porque, pra quem já conhece X-Men, eles partem daquela questão de que pós-X-Men, os X-Men foram derrotados, Xavier está desaparecido, aquele negócio todo, e o Serviço Sentinela comanda, basicamente, os Estados Unidos. A partir daí, se desenvolve um underground mutante, né? As pessoas começam a se esconder para sobreviver. E a partir disso se formam alianças e planos e coisas paralelas. Inclusive envolve parte aí dos mutantes engenheirados querem fazer uma coisa, os mutantes pobres querem fazer outra. E pra você que conhece X-Men, eu vou te deixar um incentivo pra você assistir The Gifted até você chegar na temporada atual. apareceram os Morlocks. Olha só. Então é isso. Assistam The Gifted. Gosto. Bom, eu vou fazer uma indicação que é bem abrangente, na verdade. É bem esquisita, na verdade, a minha indicação, mas ok. A minha indicação é uma gravadora norte-americana chamada Polyvinyl. Por quê? Porque a Polyvinyl é provavelmente hoje a gravadora semi-independente, digamos assim, com o melhor cast de artistas americanos de todos os tempos. Então, lá na Polyvinyl você encontra discos do Off Montreal, que é uma das minhas bandas preferidas, e do Cairo também. Você encontra bandas como Always, você encontra Fantastic Furniture, American Football, Generationals, você encontra American Vespucci, você encontra Grapefruit, você encontra Quero Quero Bonito, que é uma banda que o Cairo gosta também. Que mais que a gente gosta que tá lá? Enfim, basicamente todo o cast dessa gravadora Polyvinyl é simplesmente maravilhoso. Houve um tempo em que eu tinha a possibilidade de comprar discos de vinil, né, importados e entregues aqui na minha casinha. Hoje eu já não faço isso tanto, mas o que me deixava também muito impressionado com a Polyvinyl é o cuidado que eles têm com os clientes deles. Tanto que no Instagram deles, eles sempre postam fotos do processo de produção, de prensagem, de embalagem dos discos, né? E todos os discos que eu comprei deles, eles sempre chegavam com uma caixinha super bem protegida, bonitinha, o disco inteirinho lá dentro, vários brindes, inclusive chocolates e goma de mascar. E o que é melhor, eu pedia pra eles mandarem como presente pra não ser taxado, né, na hora que passava na Receita Federal, e chegava lá discriminado como gift e eu não pagava taxa. Fica essa dica, inclusive, pra quem gosta de importados. E então, pelo excelente cast de artistas e pelo cuidado e pela dedicação com os clientes, eu dedico aí a minha indicação hoje, é o material da gravadora Polyvinyl. Você pode dar uma fuçada lá no site deles pra ver os casts de artistas, ouvir algumas musiquinhas, e com certeza deve ter playlist no Spotify também. E uma coisa legal deles também é o projeto gráfico de tudo que eles fazem, é maravilhoso. Sim. E outra coisa que eu acho que a gente já comentou em algum programa aqui, que todos os discos que eles fazem, de todos os artistas, eles soltam inteiro, bonitinho, no YouTube, pra pessoa poder ouvir no YouTube com a capa oficial e tal, super fofo. Sim, e quando você compra, por exemplo, o disco ou o cassete, porque os americanos hipsters estão nessa do cassete, né? Quando você compra algum material físico, né, de fato, um vinil, um cassete, um CD, você recebe também um cupom para fazer o download oficial das faixas no seu computador, se você preferir ouvir no seu iTunes, no seu Media Player ou whatever. Então, é uma indicação esquisita, porém válida. Acho que super válida. Tem bastante música, bastante banda e bastante música interessante lá. Vou corrigir uma banda que eu falei, não é Américo Vespucci, é Antártico Vespucci. Essa é bem nova, eu não me acostumei com ela ainda, mas é isso. E a Polyvinyl lançou um dos meus grupos noruegueses favoritos nos Estados Unidos, que é a Casio Kids. Recomendo. Verdade. Arrasou. O Notícias Quebrando de hoje contou com informações do site Enelucon, que continua com a sua vaquinha. Vai lá contribuir, o link está na descrição. Do Observatório G, do New Now Next, do Metro e da revista Out. E o Notícias Quebrando está disponível para você toda segunda-feira, logo nas primeiras horas, no feed, para você ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido. Não recomendamos Google Podcasts, porque demora para atualizar. E também está disponível no site da Sense, sensecast.org, às 8 da manhã da segunda-feira. Exato. E para você falar com a gente, comentar alguma notícia ou mandar alguma notícia para a gente ler aqui na semana que vem, você pode mandar para o e-mail thelibrariesopenpodcast@gmail.com. Ou no Facebook e no Mixcloud, nós somos The Libraries Open Podcast. E no Twitter e Instagram, Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. Nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje, segunda-feira, às 9 da noite, ao vivo na Rádio Sense, em sensecast.org, no The Libraries Open, que hoje vai falar sobre a primeira temporada da maravilhosa e revolucionária série Live. Word. Pose. Até mais tarde, Mores. Beijos, Mores. Bom dia. Bom dia.